mas para mim natureza. Quero aprender coisas, me ensina, me ensina. Eu quero fazer parte dessa mesa. Quero colher flores, me encontra no mesmo jardim. Inventar a paz é a proeza. Quero ver mais coisas, me encontra, me encontra. O desprezo é a fraqueza. O mundo é mais vasto, desista de viver sem mim. Tua divindade, ele e a essência é tua fé. Deste universo errei no oceano e carapé. Um modo, o tempo, você faz florescer. As águas e o vento são do teu poder. Olha mais pra mim, natureza, natureza. Quero aprender coisas, me ensina, me ensina. Quero fazer parte dessa mesa. Quero colher flores, me encontra num mesmo jardim. Inventar a paz é a proeza. Quero ver mais coisas, me encontra, me encontra. O desprezo é a fraqueza. O mundo é mais vasto, desista de viver sem mim. Tua divindade ele, e a essência é tua fé. Deste universo errei no oceano para ver o mato, o tempo. Você faz florescer as águas.